Brinde ao sonho que se faz presente, a favela firme e forte, onipotente, gritando aos quatro cantos, eu estou aqui. E aí sistema, só sobrevivi. A anomalia, fruto da covardia, sua fórmula falhou, despertou a rebeldia. Vejo um zumbi, eu vejo Malcolm X, vejo Luther King, Che, Rosa Parks, estampado assim, mas não nas camisetas, calças, bandeiras, nem nas bombetas. Mas tá no rosto de cada sofredor. Ontem oprimido, hoje enfrento um opressor. Pois meu corpo não arrasta mais corrente. A televisão não manipula minha mente. Eu vou a julgamento, mas não como réu. Vou dar ao sistema um pouco desse fel. Pois a liberdade é o sonho mais antigo. É o apogeu desse povo sofrido. Quem não sonharia no fundo de uma cela? Quem não morreria abraçado com ela? Cada amanhecer, essa é a batalha, eu vim disposto a vencer. Com cada irmão e irmã que estão disposto a lutar. Aqui é um vagabundo sempre pronto pra sonhar. É um bom dia pra cantar, pra se libertar. É um bom dia pra honrar, pra se recordar. Sanka no ikana wakanto Ede la muluku moso Yo sake ne moso Je t'aime mi amor en meni befie En ele arabila Tout mat Ne t'en va pas chéri Je t'aime mi amor en meni befie En ele arabila Tout mat Chéri Não também ama sem medo e confiança. Não era mais risão. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na noite se esgritalhada, temporal talvez tá mais nada. Já tem mi amor em meni befie. En ele a la vila, tu mar. Boinha desafio. Je t'aime mi amor en meni befie En ele arabila too much Boye tout mi afe na paz Je t'aime mi amor en meni befie En ele arabila too much Chéri ne bife Demais